9691, chame Recife 288, antena 260. Notification em Recife em 251, antena 339. 9. Direita, 121, mais 7975. Tá chamando no 973, ó. Correto. No 973, na escuta. Chame Recife 251, antena 33, decimal 95. 2795, livro. Azul 2795, boa noite, táxi Alfa, Quilo, para o Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa, Quilo, Pátio 3, 4 Lima, 6858, pushback e acionamento do ponte 2. Autorizado, portão 2, chama pra mim. Autorizado. Salvador Azul, 4298, Namares S1250. Azul 4298, sendo indicação desse mantenimento de voo 050, autorizado a chegar na Mari. Recepção 050 na Mari, 258 Satã, para o táxi, está com 1-3-8, 3-40, alterna Salvador. Satã 3858, livre de táxi à direita, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste de altímetro no 09. Ajuste no 06, Índia Alfa autorizada até o ponto de espera, 1895, boa. Com Salvador, gol no 096, autorização, Fortaleza com a informação da rua. Gol no 096, aguarde só um instante a cópia, o ajuste de altímetro no 096. No 096, aguarde. Fala, Xané 63, 1-0, informação Tango, autorização Recife. Boa noite, número 2 para a cópia, aguarde o ajuste de altímetro no 096. Boa noite, aguardando 63, 1-0. Salve, do Grand American 230. Go ahead. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 10. Hey, it's approved. They start towed. Report to enter on apron or American 230. Okay, report before entry main apron, American 230. Tá, 3858, ponto de espera pronto. Tá, 3858, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 60 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, tá, 3858. no 096. Por gentileza, qual que é a saída prevista para Fortaleza, Vezulu 19? Está pronto para a cota? Pronto para a cota. Voo no 096, autorizado de Salvador para Fortaleza, via o Vezulu 19, nível 370, saída Momo, transição frote, decola pista no 0 com primeira curva à esquerda, controle Salvador frequência no 20.8, transponda 5546. 370, Fortaleza, Vezulu 19, decola curva à esquerda na Momo, frote. Controle 208, transponder 5546, voo no 096. Portão 9, chama pronto para pushback acionamento. Chamaremos em 1 minuto. Oxané 6310, está pronto para a cópia. Pronto para a cópia 6310, Oxané. Autorizado, Salvador para Recife, via o Vezulu 17, nível 350, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem, controle 120.8, transponda 5537, Oxané 6310. Autorizado 350, Recife via Vezulu 17, decola da pista 10, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. 1208, controle saído, transponda 537, a posição 612, Oxané 6310. 858.300 na Momo Front. 83858, contato radar na decolagem, subir manter o nível de voo 370C da Momo. Sobe a 370 na Momo, dá presente, vamos curvar à esquerda e voar Momo ou ainda Frontin? Zero Momo, 3858. Momo, 3858. 4298, livre elétrica, freio para o Nozero, desço para 2210, última frente Salvador, Nozero, no meia, chama estabilizado no curso do localizador. 2016, o portão é estabilizado, 096, puxa o acionamento no 09. 096, autorizado, chame pronto para ataque. Autorizado, chame ataque. Bom, 096. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782, transfere a nota de dados. 2782, assim, identificação, autorizada a chegada mais, chama no ponto de descida. 2782, autorizado a mar e patrão Salvador 3858, pode voz Cogibo ou ainda Franti? Foi Cogibo 3858. Cogibo. Twin de Alfa, tá ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste altímetro 109. Márcio Twin de Alfa, ponto de espera 101895, ajuste agora 1015, igual 909. Tanto localizador com campo à distância 4298. 4298, complete aproximação em linha 7810. Chama agora a torre Salvador, é 198, decimal 95. 8895-4298. 3858, chama agora o centro Recife, frequência 2685, alternativa 12545. 12685-2545, 3858, boa noite. Pouso pistão na 0, vento 160 graus, X059. Salvador ground, American 230 approaching apron 1. American 230, clear procedure 2 until gate 10. Clear to gate 10, American 230. Bravo, Salvador, Oceania 6310, pushback acionamento no 62. 6310, aguarda para pushback acionamento no 62. Guarda, Sônia Mendes. Sônia Mendes, 6313, informação de campo, 0230, 1060. 6313, aciona a identificação, desse mantém o nível de voo 040, autorizando chegada com. 782, solicita Prodimale. 782 já está na Prodimale. Ah, desculpe, senhor, muito obrigado. 2782, no ideal de incidente. 782, esse e mantém o 050. 050, possível aí, tá? Vai. 298, Solos 952, direita 12, 1, decimal 9. Direita chama 219, 4298. Azul 4298, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa antes de Juliette, 4298. 1096. Salvador, boa noite. O Azul 9550 tem informação Tango para Belo Horizonte, Pampulha. Azul 9550, boa noite. Aguarda a cópia e o ajuste de altímetro 10 no meio. Tem diferença aí na prevista? Confirme a rota. Confirme a 77. Israel, transição Coral. Israel Coral, obrigada. Inicie redução para 230. 230, reduzindo minha 21. Azul 2782, Rui direto do Sunar. Grato por onde na 2782. Guarda-copa número 2, o ajuste de altímetro 10 no meio. Decolador 54, chame o controle em 120, décima 8, 1. 208, obrigado. Controle, boa noite, gol 096, passa um bi, 607. 096, contato radar na decolagem, suba via Momo para o 370. Via Momo para o 350. E aguarda quando possível para o Odifrote. É 370, conforme temos aqui no sistema, 370. Afirmativo, via saída até o 370, gol 096. Solo, Oceania 6310, Oceania 6310, portão 62, autorizado para o pushback acionamento sanitário. Autorizado, pushback acionamento lá na Azul 9550, pronto para a copa. Copio. Salvador, Belo Horizonte, nível 200, via Golf 677. Saída da El, transição Coral, primeira curva à direita após a decolagem. Controle 208, transponder 5556, Azul 9550. Autorizado nível 200, via Golf 677, decola dando zero, curva pela direita da El Coral. Transponder 5556, chama controle 208, Azul 9550. Correto, cotejamento, chame pronto para pushback, acionamento. Chama puxa. Azul 4298, ingresso Juliette, portão 1. Segue a Juliette para o portão 1. Portão 3895, pronto para a cópia. Chamou 3895, já. Afirmo, está pronto para a cópia. Prossiga. Salvador, Guarulhos, via o 310, Taubaté, nível 340. Saída da El, Leda, Motiva. Primeira curva direita após a decolagem. Controle 120, décima 8. Transponder 5552, 3895. Autorizado Guarulhos, até Azul 10, Taubaté, 340 nível. Da El, Leda, Motiva, decolando a 10. Com primeira direita, 128, controle 5552, transponder 3895 no 3. 5552. Portão 3, chama para pushback acionamento. câmara, obrigado. Ocean MF310, OPOB 1108. Firme Ocean MF310. Ocean MF310, POB 1108, alternas São Gonçalo, autonomia 3 horas e meia. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, com ajuste de altímetro 10 no meio. Pátio Índia Alfa no ponto de espera 295 no 096 no ajuste, puxa aí a 63 no 0. No 3, desce para 3.010, altímetro em Salvador, no 0, no 6, agora é sinal LS. Enfio no 0, no 6, 63, no 3. No 096, chame no centro Recife, as frequências 2.085, alternativa 25, decimal 45. Botão 3815 no 3, puxa essa lá. Autorizado, chama pronto para o táxi, botão 3815. Chama na táxi 3815. estabilizando 2782. Dois, compete aproximação, LS, chama a torre Salvador em 198, desse mal lá. 3895, graças a uma boa noite. Olha, decolar pista no zero, chanel 6315. 2 Salvador, boa noite, azul 2782, estabilizando. Azul 2782, boa noite, continue a aproximação, aguarda a pista livre, informa o tráfego ingressando para a decolagem. Um ajuste 10116. 7 aguardando 2782. Sanai 6313 de novo, pode descer para 2000 pés e de repente é para a duna? Separa 2000 pés, altímetro 10116, no perfil lateral da chegada. Equipe LS, dois chamas estabilizados. Dois mil, mantendo o perfil, altimetria 3 no zero. Redução para 709, esse de tráfego à frente, com um sinal de 5 milhas, porém com 709 igual a pique. Gente, qual tipo de aeronave? Só para curiosidade? É um Alfa Tango 72 da Azul. Gente, reduzindo 6313. Pois, vento 180 graus, 05 nós, autorizado pouso pistão a zero. Gente, pode autorizar o pistão na 02782. M3 no 0, decolar 205, chame o controle em 120 decimal 8. 208, chame M3 no 0. Direita, Índia Alfa da Fonte Espera, no ponto espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10 no meio. Índia Alfa, Fonte Espera, 2895, obrigado. Azul 9550, posicionamento, parte 3. Azul 9550, no 4 Lima, parte 3, autorizado que estiver em posicionamento, chame táxi. Chama táxi. Autorizando o Jambo, o Xenem é 3-0. É 3-3 estabilizado. Estabilizado visual, senhor. De aproximação LS e chama a torre Salvador em 1895. Só para informação, tráfego para frente agora 5 milhas. Adiante. Gente, monitora o tráfego reduzindo para a mínima 863 no 3 na chuva? Chegou o Xenem 6303, passando externo, baixado para baixo. Xenem 6303, continue a aproximação, aguarda a pista livre, informa o tráfego cruzando a cabeceira, ajuste no zero no meio. Gente, o tráfego, o Xenem 6303, aguardando. B782, solo 07, release manobras, libera a direita, solo 121, decimal 9. Boa noite, obrigado. Gonçalo, boa noite, Azul 2782, Debrando. Azul 2782, boa noite, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Fique atento ao ATR puxando no Pátio 3 da companhia, o Azul 2782. Alfa Kilo, Pátio 3, atento a aeronave que aprende o 2782. Parte 95500 Azul 02 a bordo, 3 horas e 50, alternando Galeão. Azul 9550, táxi autorizado, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, do ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 90 no meio. Autorizado via pátio 3, pátio principal, chama a torre no ponto de espera em 7895. Boa noite. Tá 3815, autorizado o Alien, manter, pista no zero. Alien mantendo 03815. Xené 63, 13, Solos 10, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9, 63-1-3. Federal 9975. Voador com o Xanel 63, 1-3, Xanel 63, 1-3, táxi via Alfa, reporte em Xanel. Via Alfa, reportamento da Xanel, 3-1. Azul 9550, boa noite, mantém ponto de espera. Mantém. Então 3815, autorizado a decolar, pista no zero, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado a decolar, pista no zero, tá 3815. O 9550, autorizado o alinhar e mantém o 90. Ali, mantém 9550. Chame 310, chame Recife 12685, altera 125, agora 65. 2585, Recife, chame 6310, boa noite. Então 3815, decolado 12, chama o controle 120, décima 8. 208 agora com controle, eu tô 3815. Salvador, muito boa noite, tá 3815, tô cruzando 1500, da El. 315, subiu 340, saída da El. 340, nada, Elton, 3895. 6313, ingresso, taxa Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6313. 550, autorizado a decolar, pista 10, vento 170 graus, 05 nós. Autorizado a decolagem, nave 550. Azul 9550, decolado 14, controle 120, decimal 8, meu voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 9550, decolado. 9550, contato radar, sol 200, saída da EL. 200 da EL. 3815, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. 3513395 Recife, tá? 3895, obrigado. 305, boa noite, identifique, chegada Mário. Foi na proa de TAP, desça ao 050. TAP 050. Não, terra 3395. Azul 9550, copiou? Negativo, confirma pro 9550. 251, terra 3395. Vai chamar em 251-3395, centro Recife. Azul 9550, boa noite. Salvador, Federal 9973, boa noite, formação Tango. Boa noite, Federal 9973, identifique chegada Aman, desceu 050, reduz para 259. Identificou chegada Aman, 259, descendo para o 050, é isso? Isso, na proa de Aman. Proa de Aman, descendo para o 050, 9973, 259. T05, desça para 2016, livre LS, X-Train, sinal estabilizado. Para 2000, ponto zero, taxa 05. O 235, chame frequência 208. Controle Salvador, boa noite, azul 4235, mantendo 60, perdeu contato com o centro de equipe. 4235, identifique, chegada bom, se desça para 4.016. 4.016, identificou na bomba.